Por ti, meu Deus, cantando vou, alegria de ser testemunha, Senhor. Tua palavra é fogo que minha boca queimou, meus lábios são chamas e cinza minha voz. Dá medo proclamá-las, mas tu me dizes: não temas, contigo estou. Por ti, meu Deus, cantando vou, alegria de ser testemunha, Senhor. Tua palavra é uma carga que minhas costas dobrou. Tua mensagem é brasa que minha língua secou. Deixa de queimar se queres iluminar. Não temas, contigo estou. Por ti, meu Deus, cantando vou, alegria de ser testemunha, Senhor.